Bota o dono da porra toda aí, Peppa, vai. Alda aí, Playboy. Eu? Pronto. Oh. Isso é bandido, gato preto. Chega daí. Alda aí, Playboy. E o bandido gato preto. Ensina aí, vai. É assim, potência, ó. Ei, tu quer o quê? Ei, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder. Ei, tu quer o quê? Ei, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, deixa eu matar um pouquinho, quer vem. Fuder. Todo mundo dela de copo na mão e na hora vai. Chegou sua amiga vai. Cavalona. Toma, toma, toma. E para nada pega dessa cavalona. Toma, toma, toma. E para nada pega dessa cavalona. Ei, pera que minha boca tá cheia de curte. Eu tô numa dela de copo na mão, na hora chegou sua amiga cavalona. Toma, toma, toma, toma, palma pra pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, toma, palma pra pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, toma, palma pra pega dessa cavalona. Que tanto toma da gota serena é esse, hein? Eu lacei. Fala aí, dá aquele gritão massa aí. Alda aí, Playboy. Tamo junto, gato preto. Ei, tu quer o quê? Ei, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir, quer fuder. Ei, tu quer o quê? E eu não ei, canto mais não, tu quer o quê? Quer dançar, quer beijar, quer curtir. Então deixa eu cantar. Eu tô numa dela de copo na mão e na hora chegou sua amiga cavalona. Toma, toma, toma. E pra lá vai pega dessa cavalona. Toma, toma, toma. E pra lá vai pega dessa cavalona. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, eu tô tirando, pega. Eu tô numa dela de copo na mão, na hora chegou sua amiga cavalona. Toma, toma, toma, toma. Pola pra pega dessa cavalona. Toma, toma, toma. Toma, toma, pola pra pega dessa cavalona. Toma, toma, toma, toma, pola pra pega dessa cavalona. Tamo junto, daí Playboy, potência. É nóis. É o rei da parada, tem que respeitar, meu filho. Isso é bandido, gato preto. Alda aí, Playboy. Pode ser sinal de na amizade.